Salve, salve, Circuito Fora do Eixo, Telefone Sem Fio no ar, mais uma vez, nossa coluna semanal, pela primeira vez fazendo a cobertura ao vivo de um show, nossa segunda noite fora do eixo aqui com a banda Bitrola 101, depois do show deles. É um prazer receber a moçada aqui em Sabará, na casa José de Figueiredo Silva. Dá um salve aí, moçada. E aí, galera, boa noite. Conversando com a banda inteira aqui, isso tá mó legal, assim. A gente tá no meio da festa, vai ser uma experiência diferente no podcast, como é a proposta mesmo. Mas enfim, eu queria conversar com vocês, galera. O que vocês acharam aí do show? Vamos falar um pouco aí do momento pós-palco. Olha, foi ótimo o show. Eu me senti bem com a qualidade que a gente tocou, com o desempenho, a questão de nervosismo, no meu caso. Foi beleza, foi tranquilo. Legal. A gente tomou conhecimento do Bitrola através do edital que a gente abriu. Né? Eu queria que vocês falassem como que vocês ficaram sabendo do coletivo Fóssips, da iniciativa da Noite Fora do Eixo aqui em Sabará. Pois é, o nosso baterista é irmão do guitarrista e vocalista da banda Run. E aí eu conversei com o Geraldo, né, que é o vocalista do Run, e ele me deu a ideia desse festival, desse evento, né? E ele me passou por e-mail o contato do João. Sou eu. Ele, né? E aí a gente ficou conversando esses dias aí, combinando pra tocar aqui. E armamos isso, né? Eu queria deixar claro que, tipo, é muito interessante esse momento, que é um momento de fixação do evento. É, a Noite Fora do Eixo tá entrando no hall no calendário mesmo da cidade, tal, as coisas estão acontecendo. Hoje, por exemplo, a gente acabou de inaugurar nosso banner que tá lá na porta, então a galera já vê que tem uma coisa ali. E a maioria das pessoas que estão aqui, que são da cidade, que vieram nos primeiros e estão continuando a vir. Então, tirando a Noite Fora do Eixo, é a terceira vez, porque foi um lançamento também, um evento bem parecido, bem característico. Então é legal você estar nesse momento, assim, de pegar esse público que é fiel, assim, ele vem, assim, pra conhecer bandas novas. Queria saber se vocês sentiram um pouco dessa energia, assim, da galera. Com certeza. Você quer falar? Pode falar. Eu queria falar questão dessa iniciativa, assim, de vocês, assim, fazerem esse movimento, assim, né? Essa ideia dos coletivos, eu acho que tá muito em voga ultimamente, né? Isso é muito bacana. E é muito legal essa oportunidade que vocês dão pra gente, assim, somos bandas independentes, né? Estamos aí na batalha aí, no dia a dia e tal. E ter esse espaço pra gente poder apresentar esses eventos, assim, alternativos, né? Que tá faltando, né? Lá em BH, assim, às vezes falta. Às vezes tem alguns, mas mesmo assim. Não tem tanta oportunidade. Eu acho que é muito importante esse tipo de evento, porque às vezes a banda não tem uma condição de gravar uma demo, às vezes a banda não tem dinheiro nenhum, né? Então, assim, pelo menos aqui você pode estar mostrando seu trabalho para as pessoas. É, aqui, por exemplo, se tiver 40 pessoas, são 40 pessoas que nunca ouviram falar do Bitrola, entendeu? Que nunca teve contato nenhum, e já é uma possibilidade de formar um público. Eu acho que hoje em dia, na música independente, no trabalho autoral que a gente investe, é isso mesmo. A galera vai de grão em grão mesmo, sacou? Hoje forma 10, assim, 10 aqui que gostaram, e aí já procura mais space de vocês e tal, já vai ouvir o circuito, vai buscar isso, né, tipo, através da web rádio, da web TV. Hoje a gente não teve web TV, mas são possibilidades que as bandas mesmo, quem toca, tá criando. É o famoso artista igual pedreiro mesmo. E agora vamos falar um pouco do Bitrola. Queria que vocês contassem um pouco da história de vocês aí e tal. Eu acho que, como já passaram a voz pra mim, né, bem, a banda começou comigo, meu irmão, Geraldo, né, e mais um guitarrista, e a gente não tinha projeto nenhum pra formar uma banda, pra fazer shows, nem nada. A gente foi ensaiando, e a proposta primeiro era Velvet Underground, Kraftwerk, essas coisas. E a banda foi só pro ensaio, e tipo, eu acho que demorou uns 2 anos pra gente fazer o primeiro show e tal. Aí depois, conhecida do guitarrista, Célio Moreira, entrou na banda, vocalista, grande vocalista, aliás, né? E aí ele entrou, a Priscila, nossa guitarrista, conhecida, acho que um pouco depois, que ela fez um teste numa banda com o de Beatles, mas isso agora não vem ao caso. Aí foi assim, meu irmão saiu, foi trocando integrantes. E hoje, sem a Célia, a gente está com a formação Otaviano, teclado, Priscila na guitarra base, Thiago na guitarra solo. Aliás, até o Otaviano e o Thiago são de uma banda chamada Digamia, uma banda muito legal também de rock. E a gente fez um show para um dito Crepúsculo, sobre aquele filme, né, tal do Crepúsculo. Eles entraram pra banda, incorporaram, encararam bem a parada toda. E hoje tá assim, agora a gente tem o novo baixista Daniel Werneck, que agora tá trabalhando em casa, sentado no computador. E a gente tá indo firme e forte, tentando fazer show, tentando aparecer. E eu só queria falar que gostei muito de tocar aqui, se puder a gente sempre tá aí na final. Legal, legal demais vocês falarem isso, até você falar isso, que é uma experiência nova na questão da formação de palco SUS também. Queria que vocês falassem um pouco disso, como que foi mudar o formato, tá com a banda assim, faltando. Aqui no caso, assim, tem um outro integrante que é a nossa vocalista que tá na Tailândia agora. Comendo tempurá de gafanhoto. Bem, foi muito difícil, cara, porque primeiramente, sem a vocalista, né, a gente teve que mudar os tons de praticamente todas as músicas, né? Eu e Tatá cantamos elas e invertemos algumas coisas. No caso, algumas músicas que eu fazia o solo, eu tive que fazer a base e a guitarrista base teve que fazer o solo, pra possibilitar que eu cantasse algumas músicas que eu não conseguia solar cantando. E foi legal, foi muito bacana, foi bem difícil mesmo, assim. A gente teve muito pouco tempo, né? E eu acho que pelo pouco tempo que tivemos, foi um resultado bacana, né? Não, a gente mudou a estética totalmente, foi uma coisa nova, eu acho que assim. Sem o baixo. Hã? Sem o baixo. Tava sem o baixo também. É massa, assim, não sei se vocês. Acho que vocês sentiram isso bem. Porque vocês chegaram num momento assim, né? Pô, já tava na hora da festa, não tinha ninguém. De repente muda a energia da casa, que tem muito isso. Que é a proposta de ser um lance intimista mesmo, a galera chegar junto e tal. Tá acontecendo, né, velho? Acho que precisa das primeiras cervejas e a galera ir chegando, tipo, ver que tem um grupinho já pra ir entrando e tal. Depois muda o ambiente. Então, tipo assim, é muito agradável mesmo. Eu ainda só toquei aqui fazendo jam depois dos eventos e tal. Mas queria ainda tocar, queria saber se vocês sentiram isso também, assim, de. Em relação ao público, assim, sabe? Eu senti a galera cantando com a gente, né? Foi muito bacana. A galera parece que conhecia, né? A gente parece que tá integrado aí no, na coisa alternativa, que a gente se identifica com o indie rock, né? Essa é a nossa identidade, pelo menos até agora. Então, foi muito bacana. É legal que a gente tá tocando pra um público alternativo, né? Então, é legal, as músicas que a gente toca, que talvez muitas pessoas não conheçam, mas por ser um público alternativo, todo mundo conhece, então isso é bacana, a gente toca e o pessoal canta, sabe? É uma energia muito bacana. Mas, queria que vocês falassem agora um pouco, tipo, dos planos, expectativas, o ano tá acabando, o que é que vem de show, você já tem agenda ou preparação pro ano que vem, como é que tá o lance do Vitrola? Shows em vista ainda não, né? Mas assim, a gente tá aí na batalha, ensaiando, sabe? Sempre compondo músicas novas, participando de festivais também. A gente sempre gosta de lembrar isso, assim, porque eu acho que ele foi o que deu, sei lá, deu aquele impulso pra gente continuar. A gente ficou em segundo lugar no Festival de Música de Belo Horizonte. Então, com o Naldo dos Loucos, né? Música que a gente tocou aqui. Música excelente, vocês abriram com ela, não foi? Muito mesmo. Foi a que eu ouvi, assim, de cara, falei, nossa, banda é boa e tal. Então, os festivais, assim, a gente sempre tá tentando participar e, sabe? E é assim, e quando surge a oportunidade, igual você, né, deu essa oportunidade pra gente tá mostrando nosso trabalho num evento bacana, assim, a gente tá aí pra mostrar. É isso aí, Circuito Fora do Eixo. Bom, a gente tem o nosso MySpace, né? www.myspace.com/bandavitrola101. É, temos o YouTube também, é só vocês buscarem lá, Vitrola101. E telefone de contato, 31-8664-7809. Pode falar comigo mesmo. Priscila. Massa, vamos ouvir então o Vitrola 101. Vamos fazer circular essa banda que é muito boa. Fez um puta show aqui no, na segunda noite fora do eixo Sabará. Então até mais, galera. Vamos ficando aqui. Telefone sem fio, diretamente de Sabará, da casa José de Figueiredo Silva. Um grande abraço, até mais. Conectou, apresentou Telefone Sem Fio.